Então, bora, que eu queria chamar os nossos autoridades, o Fabiano e Guilherme, por favor. Vocês podem, não precisa sentar na cadeira, não, cara. Senta aqui, ó. Isso, senta aqui. Isso, vem aí. Deixa eu ver se a pessoa que eu tinha falado de tudo mesmo bem. Então, quem era o Gabriel? Quem eram as pessoas que vinham aqui? A Cristiana já foi embora. E você, essa é a mediadora, por favor. Que a ideia, na verdade, é a gente agora bater um papo. Então, né, vocês pediram para dar uma ideia sobre isso. E aí temos autoridades presentes, temos todas as autoridades ausentes e presentes também. E a ideia é colocar isso aqui mais para ter um alvo, cara, mas todo mundo pode falar e se colocar igual. Depois eles falam, eu estou mediando. Depois eles falam, eu vou abrir a fala para eles agora, para eles acharem. A gente está comentando pelo Telegram, Jedi. Ah, vamos lá, pronto. Abre o Telegram aí, Jedi, e deixa a transmissão e debate. É do Metal do Fórum, só uma logo marca. Ô, Cláudio, vem para cá você também, por favor. Quem acha o Cláudio deve vir sentar aqui, levantar a mão. Cláudio é um cara democrático. Mais alguém quer sentar ou sugere que alguém? Acho que talvez, deixa eu ver quem é que podia vir pra cá mais. Vem pra cá. Bob. Silêncio na República. Tá bom, Bob mandou. Pois vem pra cá, você também. Senta aqui, você. Nós temos uma autoridade da espiritual, uma estadual, uma federal e outra presidencial. Então, quem quer, começa você, Paulo, você que é o mais hacker aqui ou menos hacker, talvez. Acho que o Cláudio vai começar. Fala bem rapidinho, tá tempo já para nossas autoridades falarem. Bom, galera, valeu pelo convite, eu não curti estar ontem, mas só um pouquinho para conseguir participar hoje, já foi legal de poder contribuir com alguns debates e sair com essa um amadurecimento um pouquinho melhor do que essa nossa. Do que essa nossa agenda comum, né? E aí a gente está tirando aí uma coisa. Próxima aí dessa ideia de agenda digital, aquelas questões que a Marielle também já apresentou aí, né? Dizer e manifestar que dava adesão a essa agenda aí, pra gente não deixar essa peteca cair agora em Brasília nas próximas semanas. E acho que o fundamental, acho que é isso mesmo, né? Esse compromisso e dizer que essa agenda tem um componente de participação fundamental. Eu acho que a gente tem que se articular enquanto governo, não só para fazer as agendas que a gente conhece, ou por ter vindo da militância, ou por ter conhecimento das questões que pega, mas abrir essa articulação a partir de um processo participativo. E aí continuar sempre dialogando através desses instrumentos. O Encontrão Rápido é um desses instrumentos e vários outros instrumentos dessa porosidade, né? Porque acho que a participação ela não é uma coisa fechada, ela é, né, uma coisa pontual, ela está andando em tudo isso. Então, valeu e vamos debater aí o concreto, então eu vou passar a palavra para o Guilherme, né? Guilherme. Tudo bem, gente? Boa tarde. Passando? Escravo de jogo. Deixa azul também. Essa é a ideia. Funciona. Pronto, tudo bem. Abastecidos. Saúde. Bom, gente, boa tarde. Então, venho aqui em nome do Ministério da Secretaria de Políticas Culturais, para a gente bater um papo sobre o assunto, agradecer o IRA, a organização do Encontrão, dizer que a gente está participando de uma forma como o Ministério durante todo o encontro, então tá aqui o Léo, a Mari, a Branca, o que mais é do Ministério? Nós três, né? Quatro agora. Mas enfim, desde o começo e justamente porque a gente acredita que é um momento importante para a gente colocar essa discussão em nível nacional e conseguir compartilhar um pouco das discussões, talvez, de premissas de políticas culturais que a gente está querendo trazer, para saber como que ela se encaixa nesse pensamento mais de plataforma tecnológica e de meios, né? Eu acho que não adianta a gente descolar essas duas coisas. Está muito avançado no pensamento cultural, está muito avançado na questão das políticas, se a parte dos meios não tiver, durante toda a hora que eu estiver falando, que está difícil a vida no Brasil de ser pura, então, normal. E não adianta também a gente desenvolver a questão dos meios e dessas formas de integração todas, dessas tecnologias, se a gente também não tiver uma visão de que esses meios sejam úteis para a gente também alcançar essa parte dos objetivos culturais. Então, esses objetivos têm que estar casados, eles têm que estar andando de forma sinérgica, simultânea, sendo construídos um visando o outro, senão a gente acaba indo cada um para um lado. Tem experiências que mostram que, a própria experiência do Ministério na primeira gestão do Gil e do Juca foi uma experiência que mostrou um pouco isso, que não só na questão mais macro da cultura digital, mas na questão desses mecanismos de informações, indicadores, mapas e tudo, o Ministério avançou muito na formulação, avançou muito na confecção das políticas, na estruturação das políticas, mas não conseguiu ter o rebatimento dessa formulação em mecanismos práticos e concretos de ligação da União com os estados, com os municípios, nessa disponibilização das informações de forma integrada. Então, acabou que mesmo o alcance dessas políticas ficou de alguma forma prejudicado, porque muito do que precisava enxergar delas, esmiuçar, debulhar, fazer com que elas tivessem detalhamento, a gente não tinha mecanismos para fazer. Então, acho que o salto que tem que ser dado hoje é justamente esse, a gente manter o nível de formulação, manter o nível de elaboração das políticas culturais e, ao mesmo tempo, ter meios que traduzam essas políticas em forma de informações, indicadores, em formas de tatear para que tanto os gestores quanto a sociedade civil consigam se apropriar dessas políticas. Então, acho que como pano de fundo é um pouco isso. Queria dizer com relação ao tema aqui do nosso papo, que é a questão da governança, só falar um pouquinho do lugar de fala que a gente tem, que é o Ministério da Cultura, que é o Estado. Eu acho que tem uma primeira dificuldade colocada aqui, que é o Estado, ele é pensado, ele é estruturado para ser uma organização fechada, para ser um organismo fechado, para ser um organismo sob controle, né? Esse tipo de governança que se quer colocar e que se tem que colocar, que é uma governança que exige abertura de dados, exige abertura de estrutura institucional, exige abertura de processos de comunhão de valores e de processos de tomada de decisão conjunta, esses processos todos colocam o Estado em xeque na sua estrutura institucional, colocam o Estado em crise institucional de alguma maneira. Por quê? Porque ele não está preparado ainda para isso. E claro que, e talvez não esteja nunca, mas acho que a questão justamente aqui qual é? A gente identificar quais são os espaços que são mais, estão mais aptos a gente conseguir fazer esse tipo de entrada. E através desses espaços a gente conseguir mudar a cultura política de governança. Acho que tem uma questão anterior à questão que a gente está discutindo aqui, que é justamente essa discussão da cultura política. Enquanto não for introjetado na cabeça dos gestores que é preciso que os espaços de tomada de decisão, que os espaços de discussão das políticas, eles sejam de fato compartilhados por princípio, porque passa a ser um direito cultural você não apenas participar das discussões sobre cultura, mas também tomar as decisões sobre para onde as políticas vão, se isso não for introjetado como cultura de trabalho cotidiano, não adianta a gente desenvolver as plataformas. Então, tem um desafio nosso também como gestor, que é usar isso como mola de propulsão para a gente fazer uma discussão de valores mesmo do Estado, de valores sobre como o Estado ele precisa de fato assimilar esse tipo de mecanismo como algo bom, útil para o arejamento, né? Então, a gente tem uma estrutura hoje em que todos os mecanismos que a gente tem de relação com a sociedade são mecanismos, especialmente no campo da cultura, muito obsoletos ou quadrados, né? Ou insuficientes, vamos dizer. São pegar os mecanismos legais. Hoje a gente tem o marco legal da cultura, principalmente no que tange a questão da administração da cultura mesmo, marcos legais que não dão conta da complexidade e da dinâmica da vida cultural brasileira. A gente usa para os mecanismos de contratação, os conveniamentos, as formas de repasse de recursos, por fomento, os mesmos mecanismos que se usam em grandes empreiteiras, na relação com grandes empreiteiras, na relação com os grandes governos federais, em construção de obra. Ou seja, os mecanismos legais já são insuficientes, os mecanismos institucionais. Tem uma grande dificuldade do Estado sentir que a abertura dos dados com os quais ele trabalha cotidianamente vai ser algo positivo para que o Estado repense as suas práticas. Tem um receio a priori, ah, não, mas por que eu vou abrir dado aberto? Por que eu quero permitir a interoperabilidade? O que eles vão fazer com isso? O que isso vai voltar contra para a gente? E principalmente no cotidiano é, o que isso vai me dar de mais trabalho? O que isso vai me dar de mais trabalho? Como isso vai me encher os picuar no dia a dia do meu gabinete que eu tenho que ficar resolvendo pepino, entendeu? Parece que não, parece que é uma questão menor, mas pensa isso no universo do funcionalismo público, que tem que de fato que lidar cotidianamente com muito pepino mesmo, e que falar, pô, né, eu tenho ainda que fazer isso. Então qual que eu acho que é o desafio que a gente tem na propositura dessas ações para que elas sejam introjetadas? É mostrar a utilidade delas, né? É mostrar o quanto elas podem ser úteis como mecanismo de gestão pública no campo da cultura. Se essa questão da utilidade não for colocada, se essa questão da utilidade ela não for trazida para o centro do debate também, eu digo utilidade não é só para o gestor, eu digo utilidade para o cidadão, utilidade para o cara que está na cabeça de um grupo cultural, o cara que está desenvolvendo uma rede de aplicativos, o cara que está, enfim. Se essa utilidade não ficar clara, vai ser mais difícil de ser assimilada, né? Então, por exemplo, na discussão do SNIC que a gente tem no Ministério do Sistema Nacional de Informações e Indicadores. O SNIC é algo que eu escuto falar desde que eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade aí mais de 10 anos atrás. Aí eu tive alguém no Ministério falou logo no comecinho, 2004, né? Não, porque agora a gente está implantando um sistema de informações e indicadores culturais que vai fazer com que todos os estados possam disponibilizar suas informações e todo mundo vai ter acesso, a gente vai ter um mapa da cultura grande e tal. Eu falei, nossa, que legal, quando eu crescer eu quero trabalhar com isso, né? Que deve ser massa. Faz 15 anos eu voltei agora, a gente está no Ministério da Cultura e a gente está com o desafio, né, de fazer com que o SNIC de fato vire uma coisa que tenha alguma utilidade, porque Por que não vingou como sistema de informações, com complexidade de várias plataformas de disponibilização de dados? É. Ninguém vê utilidade nisso dentro do Ministério. Passou-se a fazer o desenvolvimento das políticas, independente do SNIC, ou como se não precisasse ser utilizado para isso. Mas qual que é o problema disso? O problema é que avançaram-se as políticas e hoje a gente tem poucos mecanismos de revisão e monitoramento delas, de conseguir saber se elas têm efetividade ou se elas não têm, se elas estão de fato conseguindo alcançar seu objetivo ou se não estão. Então, passar a ter um sistema que consiga a gente ter clareza para onde ele quer caminhar, em todas essas possibilidades que foram discutidas aqui, na nossa agenda política das políticas digitais, a gente ter clareza sobre esses objetivos é o primeiro ponto de partida. O que a gente quer de formação? Para onde a gente quer caminhar? Em que formato a gente quer elas? Por que a gente está organizando essas informações? O mapa, os mapas culturais que a gente teve a oportunidade quando a gente estava na gestão de cultura lá em São Paulo, né, de pensar junto e aqui vocês estavam discutindo. Os mapas são uma forma de organização das informações culturais. Não são a única forma, são uma forma essencial, importante, que permite um cruzamento muito efetivo de dados. Mas tem várias outras formas de organização desses dados que, dependendo da política cultural que você for implementar, vai ter uma utilidade diferente. Então você tem que saber para que você quer, né? Se a gente não souber dizer que dados a gente quer, qual alcance que eles têm, em que formato eles têm que estar, qual cruzamento que a gente vai dar, em que campo da cultura ele tem que ser aplicado, ele vai ter uma capilaridade, uma distribuição nacional, então ele tem que ter uma capilaridade, a gente quer o dado por região, a gente quer o dado territorial, a gente quer... se todas essas questões que dizem mais respeito, quase um trabalho do IBGE, que é um trabalho de tecnologia, não tiverem em casa, a gente também não vai conseguir, né? Então, acho que esse ponto do que queremos é importante. E, também falando do SNIC, eu acho que é a agenda prioritária do Ministério da Cultura fazer o SNIC sair, e para isso, esse mapa que está sendo lançado aqui, o mapa de São Paulo, todas as iniciativas que vocês já colocaram aqui como agenda, que são importantes, são iniciativas essenciais para a gente poder estruturá-lo. E a gente pensa o SNIC de fato como sistema, né? Se é um sistema, é algo que abarca, embaixo dele, como guarda-chuva, uma série de iniciativas de plataformas que vão dar a completude, vão dar a musculatura que ele precisa ter. Então, se é um sistema, ele tem que servir como repositório de informações, indicadores e estatísticas culturais. Primeira coisa. Se é também, tem que ter uma aba dele, tem que ter um mecanismo dele que permite a integração dos mapas culturais que existem no país. Ou seja, tem que ser através da referência do Ministério da Cultura que a gente tenha uma plataforma fidedigna para conseguir olhar para o Brasil todo e saber como esses mapas estão dialogando. Tem que ser uma plataforma de transparência crítica, né? De disponibilização crítica dos dados. Ou seja, os dados que são colocados na gestão de transparência pública, eles têm que ser dados possíveis de serem analisados e criticados pela sociedade. Não tem que ser só um repositório, né? Ele tem que ser uma plataforma de comunicação e participação direta da sociedade. Então, também tem esse desafio de ele conseguir agregar todas as formas de participação. Ele tem que ser um mecanismo, uma plataforma capaz de integrar todos os sistemas que existem no nível estadual, no nível municipal, para que eles tenham organicidade. Porque senão a gente vai ter, e aí voltando para as políticas culturais, um plano nacional de cultura, que traz um plano de navegação para as políticas culturais do Brasil, no universo de 10 anos, que vence agora em 2020, falando para onde a gente tem que ir, e a gente não vai conseguir ter nos territórios, nos municípios, nos estados e nos seus planos municipais, nos planos setoriais, nos planos estaduais, sentido se a gente está caminhando para o mesmo lado. Então, mecanismos de mesura, mecanismos de medição são importantes para a gente conseguir fazer essa integração. Bom, acho que essa é uma agenda que eu queria destacar como desafio dessa questão da governança. Eu queria abrir um parênteses, alguém que eu vi aqui numa turma dos GTs, que estão propondo uma cartilha de como hackear o Estado, isso, de guia prática de como hackear o Estado. Eu lembro, dia 23, o último dia 23, a gente fez um debate aqui no Ministério de Cultura Digital, cuidado, enfim, pop e tal, mas numa turma de vários lugares do país e tal. E o Juca abriu a fala dele falando um pouco disso, falando, essa coisa de hackear tá meio que ultrapassada. Aí, claro, né, todo mundo já olhou e falou, pô, o que é isso e tal? E a gente está aqui no encontro hacker. Então, que tá? Acho que tem uma questão que está colocada que é a seguinte. E aí diz respeito também à atualização do nosso referencial teórico para a discussão. Que é, em várias falas aqui eu ouvi isso e tenho razão. Eu já comecei dizendo que o Estado de fato não está preparado para uma governança mais aleijada. Não está, precisa de fato a gente escancarar essas possibilidades e tal. A gente tem que aproveitar os espaços que dão esse tipo de abertura para a gente valorizar e jogar junto na procura de soluções, na procura de mecanismos. Qual que é a queixa do Júlio? Ele assim, você não hackeia a mãe. A mãe é uma instituição aberta que está ali para te ajudar, que está ali para você conversar, você trazer os assuntos, as soluções juntos. Por que você vai hackear a mãe? Quando você tem a abertura, você não precisa hackear. No sentido, claro, no sentido mais de intromissão da palavra. É claro que a gente sabe que é mais do que isso, que não é simplesmente intromissão para você se apropriar de mecanismos ou você impor outros. Não é. Mas tem uma questão que está colocada que é, as portas estão abertas e o convite está feito para a introjeção dessa cultura nova dentro da estrutura do Ministério da Cultura. Então, acho que a gente tem que aproveitar também essa possibilidade hoje que a gente tem para conseguir fazer isso. Eu acho que hoje a gente tem condições no Ministério, como nunca antes na história deste país, de juntar a parte de cultura estrito senso, de formulação das políticas culturais mesmo. A Secretaria de Políticas está incumbida um pouco dessa função na harmonia do Ministério ali, de juntar as plataformas de disponibilização dos dados, né, o SNIC, toda essa parte de mapas, de cartografia, enfim, de estrutura para fazer isso acontecer, e a parte da tecnologia da informação, hoje a gente tem pela primeira vez a possibilidade de juntar isso de forma inteligente, de conseguir trabalhar junto. Eu acho que a gente tem que aproveitar, a gente está trabalhando nesse sentido. A gente vai conseguir finalmente que a TI entenda que tipo de dados de informação a gente quer e que a plataforma consiga conversar com as três coisas. Então, vamos conseguir dar esse salto. E vamos trabalhar para que tudo seja feito de forma rápida e já com resultados concretos. Bom, aí com relação à agenda, só te comentar duas coisas que foram tocadas que para a gente é importante. Primeiro, dentro dessa discussão de quais são hoje as interfaces da cultura digital, qual é a atualização desse referencial teórico, ainda faz sentido falar em cultura digital ou não, de todos os pontos que vocês discutiram aqui, absolutamente todos, eu acho que tem uma questão comum que permeia e que diz respeito com a relação com o Marco Civil da Internet, com a agenda dos direitos autorais e tal, que é a questão da economia digital. E eu acho que ali ela ainda fica um pouquinho subjugada. Eu acho que a questão da economia digital é a grande questão hoje de discussão da internet no Brasil. Ontem a gente estava numa agenda no Rio de Janeiro fazendo várias reuniões a respeito do zero rating ali. Né? Como é que essa questão da neutralidade de fato interfere na cultura. E para a gente é central que as empresas não possam fazer isso que elas estão querendo fazer, que é usar o Facebook, usar qualquer outro tipo de rede para ingresso das pessoas na internet. Isso para mim não, para mim essa pergunta está muito clara, é uma posição que a gente vai defender. E o que está colocado aqui? Está colocado a gente entende a internet como espaço público, a gente entende a internet como espaço sendo público de democratização da cultura, e os meios de fazer cultura têm que ser meios também democratizados. A partir do momento que a gente tem esse tipo de mecanismo, a gente tem um cerceamento dessa possibilidade primária, que é de ter o direito à internet como um direito consagrado. Que é o argumento das empresas, um deles é: não, a gente não está ferindo, o argumento mais tosco e é o mais claro, mais uso. Assim, é melhor os caras terem Facebook do que o cara não ter nada. Mas não é essa a questão. Não é por quê? Porque a premissa da discussão já venceu isso. A premissa da discussão com o Marco Civil é: o cidadão brasileiro tem direito de usar a internet livremente. Ele tem direito de acesso à internet. Passou a ser um direito regulamentado, passou a ser um direito constitucional, praticamente. É isso. Por isso que a discussão da economia digital, e agora voltando, acho que é importante, porque mesmo nessa discussão que a gente está tendo do zero rating e tal, é uma discussão econômica. Né? E toda a questão da internet hoje é uma discussão que passa por balizas econômicas que não estão colocadas. Por que o Facebook pode chegar no Brasil, pegar uma foto de divulgação de uma exposição indígena que o Ministério da Cultura está fazendo e censurar a foto, tirar a foto do ar? E aí o próprio ministro da Cultura liga o Facebook para falar: ó, se for um processo automatizado, que é isso que vocês vão falar, a gente está avisando que esse processo automatizado errou nessa foto, que essa foto é uma foto que diz respeito à matriz cultural brasileira, à divulgação de uma exposição de fotos indígenas antigas, uma foto que está em domínio público. Ou seja, não tem nada que faça com que vocês permaneçam na censura. E mesmo assim o Facebook fala: não, nós não obedecemos a forma de interpretação legal de vocês do Brasil, a nossa forma de interpretação é global, a nossa lei é uma lei global, ela vale de forma padronizada para todos os países em que a gente tem mercado, então a gente vai manter o nosso entendimento de que a gente não vai subir essa foto no ar. Ou seja, feriu a soberania nacional, porque você censurou uma foto que o Estado brasileiro colocou para divulgar, fazer uma informação pública de uma política, você maculou uma das principais matrizes da cultura brasileira, que é a matriz indígena, você desrespeitou os tratados internacionais de diversidade cultural, inclusive de direitos autorais, porque eles também, sendo uma imagem do público, não podiam fazer isso, desrespeitou o Marco Civil a partir do momento que que a liberdade de expressão, um dos princípios do Marco Civil, também foi negligenciado. Ou seja, 1 milhão de coisas dentro, até o Estatuto do Índio a gente estava vendo ali que foi desrespeitado, talvez tenha até implicação penal aí o negócio. Mas enfim, isso que simplesmente dizer que não. Por quê? Porque virou uma terra sem lei. Virou um momento que a empresa chega, se instala na internet brasileira, não tem balizas econômicas claras de regulação, e ela pode, de fato, a partir de um argumento econômico, que é o seu market share, a sua imposição econômica no mercado, que faz com que ela tenha esse poder político. Não é o contrário. Não é o contrário. Então, a gente tem que ligar as antenas da economia digital para fazer com que essas regulações, o Estado de fato esteja presente e consiga balizar de forma concreta. Por exemplo, a questão dos direitos autorais, que é o segundo ponto que eu queria tocar. Vai ter implicação direta com tudo isso. A gente sabe que é uma lei anacrônica. No ponto da internet, a gente tem um problema sério hoje, que a gente reclama muito dos intermediários, né, do processo cultural, porque às vezes o autor, o criador mesmo, ele não consegue ter a remuneração que ele precisa ter de direitos autorais, porque os intermediários é que ficam com isso. Hoje a gente perdeu os intermediários analógicos e tem intermediários digitais que são muito piores do que os analógicos, são muito piores que as gravadoras, são muito piores que os recados da vida. E simplesmente por quê? Porque a gente não consegue ter uma regulação econômica que faça com que esses intermediários consigam respeitar as possibilidades de acesso à cultura e remunerar os autores. Que o Google, os repositórios de conteúdo, os Netflix da vida e tal, estão fazendo ao mesmo tempo que cobram o acesso a esses conteúdos, não conseguem remunerar os autores. E aqui a questão dos autores está muito clara, eles conseguem. A gente tem que aumentar as limitações e exceções do direito autoral, as possibilidades de difusão na internet. Mas a gente tem que pensar que o elo frágil dessa história hoje na internet não é mais o usuário que tem acesso, porque ele está tendo acesso. Hoje é o autor que não está conseguindo ser remunerado. Então tem uma questão que serve e a gente quer colocar. E por fim, justamente nessa questão do direito autoral, que diz respeito diretamente a essa discussão que está tendo, um receio que a gente tem, e aí a gente precisa de fato da participação de todo mundo que está pensando nessas questões de frente mesmo da cultura digital, da internet, das tecnologias, nosso receio, pobre, a gente colocar depois de 10 anos de discussão do direito autoral, que a gente começou em 2004, 2005, é colocar a lei agora no Congresso, aprovar uma lei que daqui 2, 3 anos a gente vai ter que rever, porque já é uma lei hoje ultrapassada mesmo na reforma. É capaz de a gente colocar a lei, mesmo a versão que a gente está colocando, talvez essas discussões que vocês estão fazendo aqui, a gente não consiga abarcar na lei. Então a gente tem um pepino na mão, que é, ficam 10 anos correndo atrás de reformar essa lei, pode ser que a gente coloque ela na rua, seja aprovada, daqui 5 anos a gente tem que fazer essa discussão, que ela já vai estar ultrapassada. Imagina quando chegar o teletransporte. E, pois é, quando chegar o teletransporte. Falar essa porra vai ser foda. Vai ser osso. Então, acho que esses pontos, assim, só para a gente abrir o sono, um pouquinho que eu queria colocar, e só dizer de uma ação que o Ministério da Cultura já tem, vai manter, e eu acho que a gente precisa exponencializar, assim, potencializar, que é a questão dos LabCells, né, que são, vocês conhecem, tem 10 cidades, pois é, junto com a Federal de Pernambuco, enfim, e 10 cidades que a gente está propondo, de fato, que sejam espaços em cada uma delas de experiência e de vivência tecnológica, né, de experimentação digital, de inovação. E eu acho que a gente tem toda a possibilidade de fazer com que essa rede aumente, que essa rede ela tenha outros potenciais. E a gente precisa trazer essa agenda que vocês estão colocando para essa agenda dos LabCells. A gente precisa usar os LabCells para fazer essa discussão que está colocada aqui. Eu acho que eles são fóruns privilegiados, são fóruns importantes para a gente fazer com que as cidades médias, as cidades pequenas, elas consigam se apropriar desse debate, também consigam fazer o seu debate de cultura digital, mas depois eu posso falar um pouquinho mais sobre a questão aí do programa. Então acho que é para começar a jogar aí, é por aí. Valeu. Bom, vamos lá. Não, eu ia perguntar, mas acho que é melhor você falar logo. Tá legal. É falar e depois a gente faz uma rodada de mais tempo. Bom, boa tarde. O Iraque decidiu que respondeu ao Juca com essa história para a Rádio Mãe, dizendo que ele hackeava a mãe dele sacando as moedas da bolsa dela para comprar bombom. Né? Bombom é barra. Hein? Para balas. Bom, eu, o Irai e o Adriano ficaram dando uma cena rápida para mim, não sei como é que eu vou sair disso, mas eu penso que a postura do Estado, por essas razões que o Guilherme falou, né, que tem estruturas mais fixas, mais rígidas, é uma estrutura que tem pouca abertura para esse tema. É, mas, no entanto, o próprio Ministério da Cultura, com a chegada do Gil, lá em 2003, quando chegou também o Cláudio, o Irá tinha 13 anos, criou questionamentos dentro. Então, acho que a partir do momento que um Ministério da Cultura, uma Secretaria da Cultura, um Estado, abre espaço para questionamentos internos, para pensar o tema da política, da cultura digital, eu acho que é um caminho importante para o poder vir desdobrar nessa perspectiva, seja da governança colaborativa, da gestão colaborativa, mas também da construção, né, de estéticas e de mapeamentos e de indicadores a partir do que nos possibilita como ferramenta e como experiência desse universo da cultura digital, que para mim é um tema importante para radicalizar alguns conceitos que já existem há muitos tempos. Né? Tem um conceito de cultura que a mim é muito caro, né, que é a cultura como um saber fazer comum. Né? Gosto muito de compartilhar uma escuta que eu tive do Jesus Martín Barbeiro, que é um colombiano espanhol. Não, porque eu morei um período na Colômbia. Ele foi convidado pelo mim. Isso, isso. E ele, lá na Colômbia, ele relatou aquela história do link que foi feito do Gil com a Amazônia, não foi? Na abertura do Pantanal. Nós fizemos um streaming quando ele veio aqui, foi a primeira vez, foi num evento da Unesco, dentro do coisa, estava uma discussão. 2004, 2005, não lembro, um ano desse. Eu fiz o streaming. E com um chat paralelo aqui, aí, e era uma coisa oficial do Ministério da Cultura, e teve um canadense lá que falou uma bobagem. Aí atrás do canadense, do jeito que tem a tela aqui, tinha. Quem é esse bundão canadense que está falando aí? Era um evento oficial da Unesco. Isso foi a nossa atitude hacker dentro do governo. Bom, e ele falava de que o Antônio Machado, poeta espanhol, aprendeu com os camponeses, do seu povoado, né, que tudo o que sabemos, sabemos para todos. Então, essa perspectiva de que o que sabemos, sabemos para todos, acho que o universo da cultura digital radicaliza e potencializa de uma forma incrível, seja para planejar, seja para gerir, seja para mapear, mas seja também para estabelecer esses canais, as instâncias de participação social. Então, nessa perspectiva, nós, a Secretaria da Cultura, a Secretaria de Cultura do Estado, que temos aqui o Tiago, que é o governador da TI, temos mais quem, Tiago? Temos um pessoal com mídia digital, A história do mapa cultural Machado. Temos o Dalton, a Dinata também tem aqui. Né? No entanto, a própria estrutura da Secretaria da Cultura compreende ainda essa dimensão com questões mais como o Leonardo falou ontem, né? De ferramentas, procedimentos, sem pensar na perspectiva de uma política cultural. Então, acho que o desafio é um pouco nessa perspectiva, sabendo que tem um questionamento que acho que vai gerar durante muito, muito tempo e talvez eternamente. Mas a ideia de hackear o governo, hackear o Estado, é uma ideia importante para distensionar e tensionar ao mesmo tempo, para ampliar e arrumar um pouco mais o conceito de ação da política cultural. Queria comentar a tua interpretação que você sobre o que é hackear. Eu dizendo para você o seguinte, o Juca é ministro porque ele hackeou a Dilma. Senão ele não seria ministro nunca. E eu participei desse processo, sei como é que foi. Nós não... Os hackers gostando da defesa do hackeado. Então, o que eu acho é que assim, tipo, tem duas formas de entender hackear o governo. Uma quando o governo não quer ser hackeado, outra quando o governo quer ser hackeado. E eu acho que o Mink deveria querer ser hackeado, como foi em 2003. O Gil disse, eu sou hacker, o Gil fez provocações muito mais loucas do que as que nós jamais... Ele dizia assim, o Gil disse, eu sou hacker, tal, não sei o quê. O Gil disse, eu sou hacker, mas disse também, nós somos governo esperando que um dia a gente não precise mais de governo. Disse isso em Tunis, na discussão da governança da internet, fazendo provocações no sentido, e dizia a cultura digital do Ministério da Cultura trabalha para perder o controle. Isso tipo pelo ministro, como ministro, enquanto ministro, não fala de avanço no sentido de entender a incapacidade total do governo de avançar para cima de certas questões que, se fizesse em conjunto com a sociedade civil, hackeado pela sociedade civil, seria possível avançar e entender e ir para frente. A dificuldade de institucionalizar, digamos assim, a cultura digital no MINC, ela se dá por dificuldades internas do MINC, porque o Gil ficava lá fazendo os discursos dele, e o MINC, na verdade, não foi possível naquele momento. Só que eu discordo um pouco dessa ideia de que isso não deu frutos concretos reais. Os frutos estão aqui, a palavra hackear. Não. Por isso que tinha que ter caminhado na parte das plataformas de que para mim é o SNCC, é a questão de SNCC. Ah, sim, na questão foi particular do mal, mas... Então, mas o que acontece é assim, o avanço que aconteceu da cultura digital do MINC naquele momento proporcionou foi uma coisa incrível, só que não aconteceu dentro do governo. A ideia naquele momento era que fosse um problema de governo. Eu briguei muito para isso e houve muita tentativa. Não faz sentido software livre no MINC, até faz, mas o software livre no MINC, que agora conquista uma coisa fantástica, para mim a grande conquista foi ter derrubado a tirania da imbecilidade dentro da TI no MINC. Aí é fenomenal. E não foi fácil. Teve momentos que eu achei que não ia dar certo, mas acabou, estou acompanhando a distância, de longe e tal, não sei. Isso é uma vitória extraordinária. Agora, isso só ter livre só faz sentido, porque o software livre é profundamente subversivo. Para entender o que é o software livre em relação ao modelo de governo, naquilo que você está dizendo, o governo talvez nunca esteja preparado. Se o governo não está preparado para ser capaz de fazer coisas que não sabe onde vai chegar, ele não vai estar preparado para o século XXI nunca, ou seja, o modelo de governança vai ter que ser derrubado mesmo, assim, como isso está acontecendo. É a House of Cunha. Eu estava aqui fazendo um xixando aquela hora que eu fui falar no vídeo, era justamente uma aliás, você podia cautelizar isso. Do amadurecimento hacker do jogo, assim, sim. Como eu pessoalmente julgo essa questão do hacker, é o amadurecimento hacker no sentido que a gente às vezes usa o hacker no sentido muito de conseguir aquela coisa pontual e não se preocupa no update cultural que nós temos que fazer. Mas o verdadeiro sentido do hacker é o update cultural. Sim. É entrar e ficar. É claro, eu acho que é isso. É nesse ponto que ele está encontrando as férias. Eu hackear no sentido, se interpreta no sentido de só entrar e sair, né? Um pouco nesse sentido. A nossa incompetência capitalista sempre foi uma forma de hackear a lógica do mundo todo dia. O jeitinho brasileiro é uma forma hacker extraordinariamente fantástica. Ela não pode ser colocada como uma coisa. Você quer dizer, botar a ordem na lógica brasileira de ver as coisas, é ceder ao contrário. Daqui a pouco tem a transformar o Mercosul numa União Europeia, que está completamente europeia, numa tentativa de construir um governo único do universo, tentou proibir o camembert. Isso para mim é fantástico. Porque o camembert não obedecia às normas de higiene que tinha que dizer. O camembert era não higiene. O camembert era uma instituição francesa da maior importância. Claro que não conseguiram derrubar o camembert. Porque na lógica dessa pasteurização política que a União Europeia representou, o único camembert possível era o dinamarquês. Isso é uma coisa cultural absolutamente louca. Mas é um exemplo muito claro de como, na verdade, o camembert é totalmente sem higiene nenhuma do ponto de vista de quem olha para a higiene como a coisa principal. Enfim, eu estou dizendo assim que hackear tinha que ser assimilado de um outro jeito, porque historicamente nós estamos falando assim, por exemplo, na questão dos mapas e do CINI, na minha opinião aqui, o mapa só chega onde ele tem que chegar na hora que o cidadão puder postar as suas demandas, as suas questões no mapa. A pessoa física, o que acontece dentro da minha casa, essa é a ideia do último método, que foi uma coisa que a gente inventou essa nomenclatura a partir do Cleodon, que propunha GPS como coisa política. Ele foi o grande sacador disso. Eu não sei se vocês conhecem a história do Cleodon, quem conheceu o Cleodon aqui, que morreu cedo, mas foi uma figura importantíssima. Ele foi sindicalista junto com o Lula e era uma corrente diferente da do Lula, não sei o quê. E ele dizia que a questão da geografia, a questão local da geografia, era a coisa mais importante, tinha se olhado politicamente para questões locais e tudo mais. E ele politizou o GPS antes de existir o GPS. Quando apareceu o GPS, ele partiu para essa ideia de que as demandas das questões, por exemplo, buraco de rua, vaga em creche, circunstâncias, coisas que podem ser resolvidas no campo do cidadão, o cidadão atuando diretamente como fiscalizador da coisa pública e de colocação dos seus próprios vontades, dos seus próprios interesses, né? Eu tenho aqui, quero alugar meu quarto, isso no mapa, qualquer questão colocada no mapa, se todo mundo tivesse acesso ao mapa e o mapa fosse, todo mundo aprendesse a subir, a fazer o upload, a botar suas demandas no mapa. Ou seja, essa ideia de que o mapa tem que ser útil para as pessoas, ela só vai nascer na hora que o cara se sentir que a vida dele muda, na hora que o mapa estiver colocado. E a vida, eu acho maravilhoso que a pessoa possa descobrir que existe uma sessão de cineclube onde só vão 12 pessoas porque o filme fala de um assunto que ninguém quer entender, mas que é importante que exista isso, que seja mapeado, que as minorias possam de fato ser contempladas a partir da oferta, inclusive para dar sentido a uma oferta cultural de coisas esquisitas, porque as coisas esquisitas fazem parte. E essa possibilidade, ela começa com a questão cultural, mas para mim ela tem que transcender isso em muito, tem que ser uma coisa aberta para que todo mundo possa subir seu mapa. Então eu só queria fazer essa colocação no sentido que eu espero desse ministério que ele queira ser hackeado no sentido de que ele de fato precisa da ajuda da sociedade civil para vencer essa situação política que nós estamos vivendo nesse momento. O Juca foi nomeado ponta esquerda do Ministério da Dilma. Ele precisa da gente pra caralho, ele precisa hackear essa porra desse negócio todo, a gente conta com isso. E eu precisa. E tem mais, eu discordo que ninguém hackeia. Todo mundo, a molecada hackeia a mãe todo dia. Para com isso, pra sair pra balada. Eu como avô tive que sair em defesa dos meus netos. Minha neta, eu moro na Rua Augusta, em São Paulo, na frente de um puteiro famoso, chama-se Casarão. Minha neta chamava as amigas para ir em casa, como normalmente faz, as mães perguntavam onde você vai, era na casa do vô da Clara. Então, na casa do vô da Clara era uma proteção legal, tranquila, e as meninas ficavam na janela, olhando a rua Augusta, e dava para ver o povo trepando lá na coisa. Eu tive que fazer a proteção, ajudar meus netos a hackear os pais que queriam uma coisa mais. Achavam que isso não era legal. E elas são todas ótimas, as meninas cresceram libertas e estão ótimas na vida. E eu acho que se hackeia mais uma das formas de hackear a mãe é você adquirir autonomia. Porque a cultura brasileira de ser mãe impede a autonomia do filho. Ah, eu fiz tudo por você e agora você quer, não sei o quê, embora para o mundo. Tem que hackear a mãe. Se existe uma coisa que tem que ser hackeada na cultura brasileira, é a mãe. Tudo bem, só isso que eu queria. Eu acho que o Túlio estava inscrito, não é isso? Eu? Eu na verdade estou contemplado para falar do Cláudio. E também escrevi bastante coisa aí, Daniel. Já passou. Ah, dá pra voltar aqui, é que tá, já dá, volta um pouquinho aí então. Vou passar na discussão do valor, é legal. Nosso log, né? Falou umas caras meio. É, não, na verdade, hack é a mãe e tá, tal, beleza. Não, mas eu acho que. Só explica essa parte aí. Pede, não, então, pega o microfone aí, Adriano. Inscrições, pessoal, vamos interagir aí, o Léo vai falar, o Vini vai falar, a Luísa também se inscreveu. Então, só a questão da cartilha, acho que como ficou nomeada ali, virou uma mágica confusão, assim, porque na verdade é uma cartilha inspirada naquele playbook do White House que oferecia para as agências, prestadores de serviços para o governo, uma maneira deles desenvolverem um sistema já mais compatível com esse desenvolvimento que a gente tem, né, na linha do pessoal do livro e tal. Então é mais como o servidor, é um guia para o servidor mesmo hackear, ao invés de tipo guia como de fora hackear, sabe? É, mas enfim, eu já fiz isso, mas aí eu aproveitando, mas acho que assim, o hackear é uma a defesa do hackear enquanto uma coisa cultural, uma prática, não é? É porque eu acho o equívoco, o problema da interpretação é entender o hackear como uma coisa não boa, e, tipo, isso é um problema, é igual entender macumba como uma coisa não boa, entendeu? Por mais que tenha uma visão social de que macumba não é uma coisa boa, então eventualmente a gente não vai ter um programa macumba do Mink, talvez, então, entendeu? Então acho que o mesmo problema que foi algo que o Diego falou naquele dia, que é uma questão semântica, uma defesa, uma disputa semântica, conceitual e semântica. Então acho que essa interpretação é isso, como se hackear a mãe fosse uma coisa ruim, definitivamente, como disse, definiu o Cláudio Prado, não é, entendeu? Tem um grupo de servidores que chama Guerrilha do Serviço Público. Guerrilheiros do Serviço Público. Eles estão fazendo o mesmo trabalho com a palavra guerrilheiro. Sim. Guerrilheiro do Serviço Público é aquele cara que incentiva a inovação, tira a bunda do servidor da cadeira, um embora e tal. Então tem essa, acho que esse mesmo processo. Guerrilha do Servidor Público. A gente pode entrar? Pode. Isso é um grupo? É um grupo informal. Mas tem uma lista de e-mail, alguma tem coisa? Tem um site, e aí pode é o site? Tem um blog, né? Do serviço público. Do serviço público. Guerreiro do serviço público. Boa tarde. Eu sou Luísa. Tenho me aproximado um pouco dessa discussão sobre as plataformas e os encontros hackers, através de uma relação aqui com o IAC, que está aqui em Fortaleza, né? E provavelmente estou na rede pública, na direção da rede pública. E até a gente estava querendo que tu fosse, né, conhecer um pouco a experiência, pensando muito na ideia dos lares, né? Porque os CUCAs, hoje eles estão em três bairros aqui em Fortaleza, tá? Três regionais. A programação é que sejam construídos mais três nas outras regionais da cidade. E em geral, os CUCAs, eles ficam em territórios extremamente vulneráveis, né? E é um equipamento hoje que funciona um pouco como um espaço de fomento de encontro da juventude, mas que essas metodologias, elas podem, acredito eu, potencializar muito né, o poder do culto enquanto equipamento, uma política pública de cultura e juventude. Eu acho que isso tem a ver, eu estava até lembrando quando estava falando, vendo as plataformas, né, de interação, de gestão e de organização, de instituição, do próprio encontro, esse que a gente está aqui, você pensa como que, e tem até a ver com a discussão que a gente fez hoje de manhã, né, de que a relação do homem com o meio vai ser sempre mediada por esses instrumentos, que a gente compreender como que essas formas de organização hoje mediam a relação da juventude com o meio. Você conseguir incorporar isso nas metodologias de trabalho que são desenvolvidas hoje no culto, tem uma perspectiva de dar uma potência muito grande. Né? Então, o Yuri, que trabalha na coordenadoria de juventude, começou a desenvolver o aplicativo, né, dos cultas. E aí ele pensa, estava com a gente conversando hoje de manhã, dizendo: Luiz, eu tenho uma ideia, que é quando a gente abrir lá a turma de basquete, e aí na turma de basquete você poder ter fóruns de encontro e discussão de todos os jovens que fazem basquete na rede pública. E desses fóruns poder interagir com fóruns nacionais. Então, assim, você ter plataformas de interação como essa, você tem uma possibilidade muito grande de fortalecer esse modelo de relação, né, através dessas tecnologias. Então, assim, a ideia é que tu veja a experiência para ver, assim, a gente se colocar mesmo no espaço à disposição para receber e para desenvolver o programa. E essa é uma discussão que está atravessando muito forte agora a gestão da coordenadoria de juventude, da Secretaria de Juventude de Fortaleza. Então, se colocar mesmo que dentro do centro de querer acompanhar essa discussão enfim, tentar ver o que a gente consegue fazer aqui por Fortaleza. Eu acho legal que do arranjo produtivo digital sai um GT de equipamentos, por exemplo, que é porque assim, a gente fala da política, não sei o que, macro, mas o desafio aqui também era sair com a coisa prática, o que que nos une. Beleza que nós temos uma política todo mundo no fim que é sendo digitalizada, mas o que aqui no dia a dia a gente vai tocar junto que pode nos ajudar a chegar nessas políticas? Então, por exemplo, está aqui o Márcio, não sei se ele está indo, vocês vão ver aqui, do CCSP, que eles estão desenvolvendo um sistema de gestão, enfim, estão começando alguns sisteminhas lá, e aí o Cuca tem a mesma demanda, ele com o Jardim, todos os céus, o modelo de gestão, então acho que esses micro-arranjos conectam nessa agenda. Tipo assim, dá para a gente admitir que hoje o PUCA utiliza um sistema acadêmico, daqueles que nem o aluno consegue acessar para saber o seu histórico. A gente, hoje, num mundo como hoje, com discussões como essa, que eu estou começando a me aproximar mais assim, mas já entendo que é da juventude. Você não pode ter um equipamento de juventude. Com a flexibilidade que o PUCA tem, com a dinamicidade que o PUCA tem, de ter estúdios, enfim. E você tem um sistema acadêmico arcaico, que você está lá para cadastrar o curso, para calcular a versão e pronto. É um pouco ver como que a gente consegue avançar nesse sentido dessas plataformas serem interativas, serem ferramentas. E aí você vai explorar tudo isso aí que está, né, se discutindo, por exemplo, aqui hoje. Pode transpor tudo isso que você falou para a prestação de conta de toda a cultura. Isso. Como é que faz sem hackear o CGU? Tem como. Tem que entender isso. Será que é? Queria fazer só uma continuidade da fala da Luiz aí, da juventude também, que a gente está elaborando e continuar convidando todo mundo a participar. Vou ver se elabora alguma coisa para divulgar publicamente no site da própria Secretaria de Juventude, Coordenadora de Juventude, para as pessoas colaborarem com ideias para o portal e também ajudar mesmo no desenvolvimento. Uma coisa que foi falada aí foi sobre os locais que podem ser aplicados isso. E a juventude é uma boa área para aplicar iniciativas inovadoras. A gente tem um exemplo, por exemplo, tem o andamento de várias obras, praças da juventude, céus, e uma coisa que a própria Secretaria de Infraestrutura não faz é divulgar suas obras. Isso aí já foi conversado lá na secretaria. Vamos fazer uma disponibilização do andamento dessas obras. A gente ainda não fez porque deu uma troca de secretário, né? E aí descobriu que tinha um monte de coisa atrasada, então ele vai botar em andamento e a gente vai publicar. Então, já é uma ferramenta que já existe lá no Rio Grande do Sul, né? Que é divulgando o andamento das obras. Vamos ver se a gente aplica isso aqui também. E a vantagem da gente na coordenadora de juventude é que a gente influencia outros secretários da prefeitura. Então, isso é hackear, né? Que a gente vai, muda uma coisinha numa coordenadora específica que vira uma cultura da prefeitura toda. É, um exemplo disso é o próprio Facebook. Como o Cuca é para a juventude e tal, a identidade visual do Cuca é toda diferenciada. E aí o que a prefeitura fez? Para ganhar mais seguidores, foi conversar com a gente, fazer reuniões com a gente, pedir para desenvolver peças para eles e tudo. E hoje em dia eles mudaram totalmente a identidade deles. É, o tipo de comunicação no Facebook deles mudou, está mais parecido com o nosso. Então é só um exemplo mesmo de como é que a gente pode utilizar aquela setor que não é tão estratégico da prefeitura ou da presidência, implantar um sistema inovador que vai contaminar os outros, né? Hackear. Só para fechar, se o Miral deu corda, né? A gente quer essa plataforma de interação entre os jovens, e a gente tem feito alguns encontros entre os equipamentos de cultura e de educação e cultura, e essas plataformas também servirem como interação institucional, assim, de... A gente estava discutindo agora recentemente, Jorge, será que esses encontros aqui podem ter no mapeamento cultural, né, que vão ser desenvolvidos aqui no Ceará, uma plataforma também de interação de programação que você possa compartilhar com entre os equipamentos que devem ser desenvolvidos. Então, assim, eu acho que as articulações que começam a ser feitas aqui podem ter um percurso muito interessante. Eu queria um pouco voltar na fala do Guilherme sobre a gestão colaborativa e as plataformas, porque eu acho que eu concordo um pouco com a sua leitura de que precisa avançar um passo anterior de abertura do próprio governo, porque as plataformas acabam tendo mesmo representando essas dificuldades do governo que abrir, e eu acho que por isso elas têm limitações no contexto da participação, no sentido de que acaba, a gente está com plataformas com funcionalidades muito consultivas, não desprezando, né, restritas à consulta à população. E um pouco assim, o que eu entendi é se o Ministério então está aberto a isso, porque me preocupou com essa fala do Juca, que eu não sabia que ele ia ao diálogo com essa fala com esse receio do equipamento, porque parece então que ele está propondo, está tentando evitar uma tensão que existe, ela existe mesmo, porque a gente não consegue decidir com vocês do governo, porque não existe mesmo essa disponibilidade. Então, um pouco fica a minha pergunta nesse sentido, o que vocês estão pensando como gestão colaborativa, porque eu já tive do outro lado, sei qual é o receio de, por exemplo, publicizar a gestão, e planejamento, que tem a ver com a discussão de gestão colaborativa. Quanto mais tem funcionalidades de decisão, de fato. E com relação ao SNIC, eu queria falar um pouco, eu conversei com o Léo, com relação a... o quanto o Instituto Unidas tem de acúmulo com relação ao trabalho do IBGE, de visualização de dados do IBGE no território, enfim, acho que essa conversa tem que continuar. Deixa eu só comentar essa questão da mãe. Na verdade, eu coloquei justamente porque eu sabia que ia ser, porque lá no encontro já tinha sido. Então, quase foi uma encomenda de colocar para saber como é que ia ser a redução. Quando o Juca disse. Tá, tinha um contexto aí colocado que estava bem no começo da discussão sobre a primeira pergunta que foi feita, não sei se o Irá recorda, foi a gente precisa, até o João, o Júlio, que há discussões mesmo naquele dia, que era, a gente precisa atualizar os conceitos relativos à cultura digital. Essa foi a pergunta norteadora daquela discussão, que era, a gente precisa atualizar quando a gente fala da questão de cultura digital. A gente precisa atualizar o conceito quando a gente fala de economia digital, a gente precisa atualizar o conceito quando a gente fala de plataforma colaborativa, a gente precisa atualizar o conceito de hackeamento. Essas são as discussões que estão colocadas. Então, acho que quando o Juca diz isso, e eu também hackei minha mãe, já que os exemplos foram dados, eu me vivi em várias vezes. Mas a questão é a seguinte. Nessa atualização de conceito, entender qual é o conceito de hackeamento que está sendo colocado aqui, para esse amadurecimento do Estado que a gente quer trazer, ele possa ser compatível com as ações que estão pensando. Porque eles, na minha opinião, eles são compatíveis nessa lógica que está sendo colocada, que é a lógica de colaboração. entendeu? Então, quando o Juca fala que não pode hackear a mãe, eu acho que é um conceito antigo de hackeamento, um conceito antigo de mãe também, entendeu? É, que eu acho que é nesse ponto que está colocado. Quando a gente fala da questão da abertura do ministério, respondendo ao Cláudio já, a gente não só o ministério está aberto, como acho que é o ministério que mais está já praticando isso na prática, já fazendo isso na prática, já abrindo a sua estrutura para dar conta. Claro, isso demora um tempo, isso não é fácil de assimilar e tal, mas já está na sua configuração institucional, nas suas equipes, na sua forma de organizar o trabalho, já está começando a fazer isso. É, o que eu disse no começo é que há uma cultura política do Estado de dificuldade de assimilação desse tipo de dinâmica. É fato que há. Não adianta a gente também falar, ah, não, só, simplesmente o Ministério da Cultura tem a postura de que assim, estamos abertos a isso para fazer uma colaboração contemporânea nessa Constituição, se de fato a cultura não for mudada. Então, não tem. Eu vi até que escreveram aqui, não tem tilt, não tem compatibilidade entre o que eu falei e depois falei que o Ministério está aberto. Não, ao contrário. É justamente por a cultura política ser fechada a essas dinâmicas novas que o Ministério está aberto a escancarar. Entendeu? Então, acho que é isso. Eu acho que a agenda política que está colocada, ela exige que a gente tenha arejamento e permeabilidade. E exige que a sociedade também enxergue o Estado não como uma barreira a ser transposta, mas como uma estrutura a ser encarada nessa permeabilidade, como uma estrutura a estar inserida dentro, entendeu? Então, de novo que você não vê a mãe como uma mãe austera, e a partir do momento que você não vê o hackeamento como uma introjeção indevida, acabou, está resolvida a questão. Então, acho que essa discussão da mãe é isso que a gente está colocando, é uma transição de cultura. Mas eu não quis me apegar à questão da mãe, eu quis dizer, não, existe um receio, então, de que a gente compartilhe esse poder? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Acho que é isso que vai dar o salto. Só um comentário aí, eu defendo que a nomenclatura cultura digital seja abandonada completamente, faz mais sentido. Até porque isso vai fortalecer alguém que vai querer vir se transformar em saudosista da cultura digital, como exatamente como era, e virar um fundamentalismo, mais um fundamentalismo imbecil. Eu acho que nós estamos falando de um treco completamente outra coisa, porque 10 anos atrás é 2 séculos. Na lógica digital, não tem mais nenhum. Não sei se você viu o que eu coloquei no grupo, porque justamente isso, a cultura digital a gente afirmou, precisou afirmar ela quando não tinha internet no Brasil, claro. Estava afirmando a cultura digital. Agora que a gente chegou, não existia. Ela era só horizonte, agora que a gente chegou não faz mais sentido. Qual é o próximo? É exatamente, o horizonte daquilo que se chamou cultura digital, dessa da potência digital, digamos assim, talvez possa ser dito, né? Do ponto de vista de olhar para a política, para o governo e para a realidade do século XXI, é que é uma coisa, eu continuo dizendo, que o digital é a coisa mais subversiva que tem, em relação aos comportamentos tradicionais, e aí os governos, e a escola. A escola, que sentido tem escola hoje? Do ponto de vista do que poderia ser uma escola? Só se discute qual é o percentual de gente que vai para a escola. Eu prefiro um moleque por um muro. Esse é mais fácil de avançar, de entender, de conversar, de entender o que está acontecendo, porque a escola vai enquadrar ele, com raríssimas e honrosas exceções. Enquadrar ele é o século XX. A escola foi feita para castrar, para enquadrar pessoas e tudo mais. Castrar e educar é a mesma etimologia. Só falar rapidinho essa coisa da hackeagem, depois um comentário. O que o Juca falou exatamente, ele falou que hackear, por mais que seja bem intencionado, é uma ação unilateral. Foi isso que ele falou. E ele achava que isso ia ser uma coisa em colaboração. De novo, é uma questão meio semântica, mas também que mostra que a gente precisa realmente melhorar a compreensão. E eu acho que grande parte disso é por faltar um termo em português melhor, um termo em português que abarquem essa compreensão. Tipo, a ética hacker é a ética do compartilhamento, justamente, da colaboração, que tem como premissa as ferramentas estarem abertas, ou seja, não quero que que o Ministério da Cultura me fale aonde o solo tem que colaborar. Não, eu quero entrar e ver como é que funciona e ajudar a mexer aonde for. Ou seja, é a transparência, a abertura, a colaboração. É tudo isso. E eu não acho que ele não queira isso. Eu acho que é uma disputa semântica que não deve ser ignorada, mas que também não deve ser super valorizada. E agora o que eu queria falar aqui, mil coisas para falar, né? O digital, a evolução, as coisas que mudou, a atualização da pauta e tudo mais. Mas o que eu acho que até para trazer um pouquinho, que a gente já pensado como tema da mesa, depois da governança, que é o Gui tem muita razão quando ele fala que uma das grandes preocupações que a gente tem que ter ao pensar em novas ferramentas ou novas práticas para gestão e tudo mais é quanto trabalho isso vai dar para o cara. Isso é fundamental na hora de você saber se uma coisa vai ser bem... Ou quanto trabalho você vai economizar para o cara. Bem assimilado ou não. Isso é uma coisa que a gente tinha em mente de preocupação quando a gente pensou em mapas culturais. Como é que a gente vai apresentar essa ferramenta de um jeito que o cara perceba que isso vai não vai ser mais um trabalho, sim, vai ser uma coisa estruturante que vai facilitar e tudo mais. E quando a gente está colocando as questões que a gente coloca aqui, principalmente a questão do desenvolvimento distribuído, do uso de software livre, da colaboração, ao mesmo tempo que, de certa forma, isso sugere uma economia de recursos, porque vamos fazer alguma coisa em conjunto, então você já está fazendo, eu colaboro, eu faço também. Por outro lado, e isso na gestão pública, pelos tempos da gestão pública serem complicados, você quer fazer uma coisa, é tudo difícil de fazer, quando você fala, não, e vamos colaborar ainda com a universidade e tal, e o governo fala, putz, já é difícil eu me entender com o meu jurídico aqui, vou ter que entender agora com 3 jurídicos, com mais 2. E isso gera dentro do ministério, imagina fora, já receios e ranços que tem, eu estou vendo isso no SNIC principalmente, de você olhar, pô, vamos fazer junto, ah, vai fazer, né? Mas vamos fazer daqui, não vou te esperar, não. Entendeu? Por quê? Porque tem uma sensação de que vai dar mais trabalho fazer em conjunto do que fazer sozinho no seu tempo, porque o seu tempo é difícil de administrar o suficiente. Então, eu acho que o desafio que a gente tem que tirar daqui, e é isso que a gente precisa deixar de se hackear e aprender com iniciativas como o Code for America, como a ética hacker, a experiência que esses hackers têm de trabalhar colaborativamente, como que os gestores públicos têm que beber nessa fonte. Né? Acho que o software livre, as práticas do software livre, eles trouxeram inspiração de uma porrada em Creative Commons, foram inspirados na prática do software livre, várias coisas, porque ali tem uma essência de uma prática, de um jeito de trabalhar, de um jeito de se relacionar, de um jeito de se formar redes, no sentido mais amplo que o Mário colocou, que é riquíssimo. Um monte de problema de governança que a gente fica pensando aqui, falando, nossa, isso vai ser uma loucura, os caras já resolveram, faz tempo, então estão fazendo. A gente tem aqui o software rodando no meu computador, que tem 1000 empresas que já colaboraram para o desenvolvimento desse software, e dezenas de milhares de pessoas no mundo inteiro que estão fazendo e estão governando isso de um jeito que está rolando. Não, então só fazer essa provocação dos gestores, né, que estão aqui, para a gente que está agora de trânsito, também eu que estou ajudando como gestor do Ministério, de ter essa abertura e essa preocupação em perceber que existem maneiras ágeis, inteligentes de colaborar e de fazer juntos, de pensar juntos, sinérgicas, que talvez, no primeiro momento, porque é uma novidade, tenha uma curva de aprendizado, seja complicado, mas a gente precisa cruzar essa barreira, a gente precisa entrar nessa briga. Eu queria sugerir, já o Mink está fazendo, vai, eu ouvi de vocês agora que vai acabar o contrato com as fatídicas fábricas de software e startar um processo colaborativo, de desenvolvimento colaborativo de software livre, isso vira um documentário feito a partir de já, imediatamente, em todas as discussões, aonde isso vai parar, porque isso é um exemplo, uma possibilidade extraordinária para poder mostrar do que se trata o processo colaborativo de fato. Não só no sentido, o erro nosso lá para trás era dizer que o software livre era mais barato. Estava a comprar a licença de Windows. Foi um erro estratégico, porque na verdade o software de exige investimento, que é o que está começando a acontecer, se isso de fato se tornar. E não tenha dúvida, e aí o que? O juiz tem que ser aqui. Você sabe disso tão bem quanto todo mundo sabe aqui. Até um dia eu vou contar como é que a gente conseguiu fazer o controle de dados lá para trás, porque foi hackeado, o Yurito. Mas foi na senhora. Foi no beijinho no ombro, né? Foi, tudo feito, não tem nenhuma reclamação jurídica contra o que nós fizemos e. Não, preso só teve por fumar maconha, assim, no processo. Só por isso. Alguém foi preso? Ah, esse encontro teve alguém. Eu não me lembro disso aí, era uma preocupação, mas não. É isso então, né, pessoal? Pelo jeito, acho que. Abre aí o mapa da cultura pra galera ver. Qual do Ceará? Ah, do Ceará. Como é o link? Os caras ainda estão mexendo, bicho? Não, não, já tá. Só. Qual o link? E uma pergunta, né? Pelo Telegram. Tem uma pergunta pelo Telegram? Vamos lá. A gente ficou de botar os textos, assim, que não chegou até. Não chegou pra mim. A gente conversa depois, tá bom? É isso, tá? É aqui pra você. mapa.cultura.cr.gov.br. Então, galera, então vamos embora pro lanchinho ali fora. Vamos juntar pra tirar uma foto. Cadê o Thiago? Rola uma foto agora. Vai ter uma no mão. Tira uma foto com o mapa, assim, um abraço. Opa! Olha! Vermelhinho. Nem petralha esse mapa, né, Jedi? Podia mudar as coisas de entrada. Você não acha meio petralha, né? Põe lá os agentes aí, velho, que é bonito. Vai, pessoal, vamos tirar uma foto? Vocês estão mortos? Cadê o microfone? Microfone ajuda. Olha lá, a corda. Alô? Oi, Maui, vem pra cá. Vamos tirar uma foto aqui, pessoal. Vai, Thiago, você, vai, Thiago. Quem quiser, tá se acompanhando lá no Thiago. Tudo, Thiago? Vem no Thiago. Vamos falar Maui, vem pra cá. Cara, eu tô muito confuso, engraçado, não pode ter quanto like aí, quanto like. Deixa ele aberto, tá? Né? Não, ele ficou chapado. E eu correndo atrás, eu e a Raina também chapado. Mas calma, vocês já me renderam pra cima? Não, a gente estava no, lá no subida hoje, de volta. Tá. Acho que esse perigo ali pra cima. Tá bom, aí quem hackeou a mãe. Ó, um é dois e aê!